que você quer falar, que você não gosta dele. Dá pra ver que é diferente quando a gente frente a frente se entrega no olhar. Ah, é segredo. Coisa da gente. Ah, tá na pele, no cheiro, no ar. É bom demais. Não vou ficar assim, olhando, desejando, te amando, sem poder falar. Calmando cada dia, cada hora, sem você notar. E eu já não consigo esconder, eu morro de ciúme. Não vou ficar assim, chorando, me enganando, esperando você decidir se vai ficar comigo de uma vez ou continuo assim. Por amor e pelo amor de Deus, decida agora. Decida agora. Decida agora.